7-0-5, read back correct, comrade to push back and set up. I will. No 099, autorizado, táxi é India, ponto espero no 0, chame torre 11895, existe no 013. India, India, ponto espero, 2905. Qual era a 397? Salvador, Gol 1705, position 1. Push back and start up engine. Chris, you push and start, come right to taxi. Gol 1705. I call you for taxi, Gol 1705. Salvador, Gol 1099, 1099, autorizado Linhares e decolar, no 0, vento 120 graus, 089. Linhares e decolar, 10, com 099. Meu papá Juliette papá, fazer o táxi à pista até o pátio da Bata. Topés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento de alerta feita, porque não será responsabilizado. Cliente 2000, ajuste padrão, informe estabilizado o procedimento da CEI, o voo 1968. Até converso com o Índia, 256 de voz para o 1510, permaneça na frequência livre e na escuta de controle. Reposto através de Paripe, Sapatango Eco Tango Índia. Controle, boa noite. Com 1099. Olá, 099, contato rotando a decolagem via saída ABO, submontei a nível de voo 360. 360, 099. Possibilidade de completar de entrar navegar direto a ROM? 099, inicialmente mantém o perfil, informa o tráfego na sua posição de 2 horas. 29 milhas, rumo nordeste, passando 075 para 2.000 pés, Boeing 737-800. Mantendo perfil, voo 1168, informa o tráfego 1 hora, 28 milhas, rumo oeste, passando 3.600 pés em atenção, Boeing 737-800. Voo 1168, está certo. On 705, the approved attack via India, holding point 1110, contact the tower 1180 small 95, 281013. India, runway 10, 1895, this is low 1705. Comando 077, right to copy. Orago, Oscar Romeo Alpha, Golf Oscar, Apollo 17, after confirm flight plan route. Apollo control frequency 120 decimal 8, squawk 5123. Departure Kazoo Transition after Kazoo Flight Direct Orago, Oscar Romeo Alpha Golf Oscar. Puka Departure after Aru Transition Jet Direct Orago, contact 077. Highway up is 017, come to push and start, Condo 077. 705, Airborne Edge 17, Departure Control 120, this is altitude flight. Departure Control 12080, Airborne 705. De Salvador com o 9168, estabilizado o procedimento X-Ray. Com 1168, completo final do procedimento, chame Torre 1118-95. Chama no Torre 1895, boa noite, Bruno Melo. Boa noite, Alfonso. Obrigado. Salvador, departure, go 1705, my boy. Go 1705, away that comes at contact level 360, dial depart. 360, dial depart. Compare your position, would you like to fly now? Find the estimate, go 1705. Leave the position, go 1705. Com 3858, voo 440, interceptado, chegada da área, 2 satélites no voo de voo 050, ajuste padrão. Aqui, descendo para o 050, voo estável, 3258. Voo no 099, chama o centro Recife, frequência no 2000.0, alterna 128.8. Boa noite. Papa Romeo Lima Alpha Yankee, my arrival at Stanford level 060, turn HL013. Então, o Eco Tango Índia, deixa para o 1510, existe no 093. E no 093, o 1510, Tango Índia. 1-1-68, liberando. Honra 1-1-68, autorizado Alfa Juliette, posição 0-6-4-1. Alfa Juliette, 0-6-4-1. 1705, 1-6-5, 1-25.1 1-25.1, 1-7-0-5. G58, sem restrições, desça para 2.000 pés, permanece ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão 0 até estabilizado. Ok, está 3858, desça para 2.000, ajuste padrão, informaremos estabilizado ILS X-Ray. Você está Eco Tango Índia, mantém o corredor de terraço, repasse Serrasa, antiga rotatória, visual com campo. Visual, Tango Eco, Tango Índia, para ingresso no circuito Xame Torre de Salvador, frequência 118 do sinal 95. Tango Eco, Tango Índia, autorizado final 17, reporta final. Final da Lossate, baixada intervável, Eco Tango Índia. Copa Tango Eco Tango Índia, tráfego da estrada, autorizado por 7, vento 110 graus, 0,9 graus, você pode passar. Vire, pouso da Lossate, Eco Tango Índia. Por favor. Vento para cheque 110 graus, 0,9 graus, confira para esse pet 4 e data. Pet 4, HD, é 109? 1109. Grato. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, Rafael. Papa Romeo Lima Alfians, descend 2000 feet, connection 013, cleared ILS final approach, was established, fly direct to Duna. 2000, fly direct to Duna, cleared to ILS, upgrade, runway 10, Lima Alfians. Circuito agora, somente autorização de pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. Aguardando, Eco Tango Índia, Solo 32, 30 backtrack, após se livra na Oscar, no Pat 4 na Bata. Correção no AD. Pat 58, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 089. Livre pouso 90, 3858. Solo 34, livra direito, chama Solo 1-2-1. Lembrando a direita, Solo 1-2-1, obrigado, boa noite. Boa noite, é o 3258, livrou na sua escuta. 3258, autorizado Alfa, reporte antes Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette. Romeo, Lima Alfa Yankee, está aberto. Papa Romeo, Lima Alfa Yankee, complete final, Salvador Tower, 118 decimal 95. Will complete this, Salvador Tower, 118 decimal 95, good night. Tower, good night, Papa Romeo, Lima Alfa Yankee, establish runway 10. Papa Romeo Lima Alpha Yank, continue approach. I don't have the traffic in sight. QNH 1013. Roger, QNH 1013. Request IFR cancellation, visual to join runway 17 by the right. Roger. IFR plan cancelled at 40, turn left, make a base leg for your right side, report on final runway 17. Roger, clear to base leg by the right, to will report on final runway 17, Lima Alpha Yankee. Salvador, gol 2043. Ciente da informação Yankee, autorização barulho. 2043, autorizado Guarulhos, 5360, decola 5-0, curva à direita, chega da Eureza, morte, via Apesu 1-0, Taubaté. Contra o Salvador, Apeira 1-2-0-8, Atiana 5-1-3-0, Telefonder. The apron, you want? The Mafia Yankee will proceed to apron forward. Apron forward. Okay. And actual position, we're going to land runway 10. Correction, runway 17, the wind is 110 degrees, 08 knots. Roger, clear to land runway 17, Lima Alpha. Lima Alpha Yankee on the ground at 44, looking with the backtrack and that you lead the Oscar until April 4. É 3662, dois datos para interceptar a chegada da Mari, vista para o nível de voo 050, ajuste 1093. 050, V3 ajuste, transitado. dois. Sim, será informado. Alpha 077, request taxi. Alpha 077, please taxi via my name, contact India. Holding point 110, contact the tower. 18 small 95, 281013. Alpha 077, taxi via main apron, holding short runway tower 118.95, 281013. Autoridade, direto do Natan 3662. Número 1, no Natan 3662. Autoridade, você até 4 mil pés, Natan 3662. Caminha 310, via chegada a Mário, deixa até nível de voo 050. Ajuste no 013. 013, via Mário. Alô, doutor, alô, quando o 077. Confirma? Quando o 077, alô. Quando o 077, qual é a posição aqui? Condor 077, just turning around the terminal and we will enter India Ho short of the runway. Please call when you are more shortened to carry the threshold of 10, and the holding point you call. Roger, Condor 077. Fundo 077, eu tenho o line 84-0, Indy 120 do Cruz, 109. Condor 077, cleared line up, runway 10, and we will line up via taxiway Bravo. Condor 3662, esse operador de meu pés, autorizado final do procedimento em LL Sectrace, a pressão no zero é estabilizada. 2000, final da still 77, we are ready for departure on runway 10. 10077, clear to take off, runway 10, wind 10 degrees, 090. 10077, clear take off, runway 10. Airbonnet 5.6 and the control 10.8 with flight. 10.8, Condor 077, have a good day, bye-bye. Bye-bye. Have a good day, Condor 077, out of 1,800 feet, climbing flight level 310. Condor 077, away that contact level 310, book at the pass. Book at the pass, Condor 077, say again, clear level. Climb and maintain flight level 310. Climb and maintain flight level 310, Condor 077. Chaleira 310, deixa para 3.000 pés, permaneça ajuste padrão. 3.000 padrão, né? 096, sem identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 013. Estabilizado, vou ficar ligado. 136.62, completo final do procedimento, chame 3 Salvador, frequência 118.95. 3662, tráfego avançado, autorizado com 11.0, junto 120 graus, 109. Reforço 3662. Helena 310, deixa para 2 mil pés, autorizado, final do protetor do Helena 72, está estabilizado. 2 mil pés, importante, estabilizado, minha 310. Na 3662, solo 01, olho na pista direita, chama só número 01. Então, 3662, autorizando o táxi, via táxi foi Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, 08. Estabilizado, localizadora, segunda pista, 6310. Chame 6310, completo, final do procedimento, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, seja. Até o posto. Zona 96, deixa para 2 mil pés, permanece ajuste padrão, autorizado final do procedimento de IVA sexuída, pistão 0 estabilizado. 2 mil, autorizado SG, informaremos estabilizado. Baixado e travado, minha 310. Na 310, tráfego avistado, autorizado pouso, que chama 0, vento 120 graus, 09 nato. Autorizado pouso 10, chame 310. Salvador, voo 2043. Tá no gate 6 para pushback acionamento. Voo 2043, aguarde a passagem do Airbus da TAM retaguarda, após livre acionar, chame pronto para o táxi. A passagem do Airbus, autorizado, tomará para o táxi, voo 2043. Telegrama 310, solo 06, direita, chama solo, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1.